Abraço, é o controle de Salvador. Sete, Salvador Visual, pista 17.013. Azul 279 ONU, desça para 2000 pés, está autorizado o ILS número 3 para todos. Está autorizado o ILS, o Azul 279 ONU, número 1. 3. 3, obrigado. Meu Alfa Kid mantém o nível 080. Para sua informação, o tráfego foi redução de 1 hora 35 milhas. O rumo sudeste é o Oscar Bravo Eco. Está visual no nível de voo 095. Azul 2791 reduza para a velocidade de aproximação e efetua cheque para ponto. Sim, é, o senhor quer ver a velocidade de aproximação, uma limpa ou uma limpa? Eu gostaria de 140 nós agora, é possível? Ah, agora, 140 nós, 2791. Polo 620, localizador em aproximação, cheque 3, torre 1, 1895. Com ILS autorizado, está 4 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo. Nossos agradecimentos, chefe de trem, chame a torre 1-1-1-1-1-1-8-9-5, até a próxima. Oh, sem problema, sempre à disposição, até a próxima, eu vou chamar a torre 5-2-9-5. Ótimo serviço. Acho que atraso é devido ao tráfego no nível 80 em rumo oposto, mantenha o 095. Tio, se você tiver condições de voar direto para a rotatória, eu autorizo, porém, vai manter o 95 por enquanto. Ok. controle, boa tarde, eu chamo 6321. Senhor 6321, deixa o controle Salvador. Está em contato radar, após 2000, direita elefa sem restrições. Ok, após 2000, direita elefa sem restrições, 6321. Romeu Alfa e Oscar Bravo Eco, os senhores vão se cruzar em 2 minutos. Ok, não tem problema nenhum não. Fox Romeu Alfa está no 80 e o Oscar Bravo Eco, não autorizei a descida no 95. É apenas para que os senhores tomem conhecimento um do outro, e obviamente não se assustem. Autorizado, Thiago Rodrigo. Chame Paris e a Justiça 013. Cruzando com ele agora, está à sua direita. Pode ser meu ótimo. Acho que é Bravo Eco, traço informado, está à sua direita. O senhor estabeleceu o contato visual? Romeu Alfa, Oscar Bravo Eco, traço superado. Oscar Bravo Eco, desça para altitude de traço. Ajuste 10, 13. Oscar Bravo Eco. Passando o Fox Romeu Alfa, sempre descrito. A frequência é 12888, boa viagem. Mike Wolf e Mike, controle. Quente, retorna com o transporte na posição normal, o ajuste no 013. Valeu, Serra Lúcio, eu acho, direto para a rotatória. Papá, papá, Mike, Bravo, Serra, controle. Ok, o senhor está livrando a área de responsabilidade do controle de Salvador? Vai chamar ele ao na frequência de 1201, boa viagem. Pode. Luciano 6321, chame Recife, frequência 1288. Opa. Vai que você mais sua posição agora. Ah, ok. Controle, contato, radar, prossiga como autorizado. Prosseguindo como autorizado, na área da direto para a final da 17. Direto para a final da 17, terra, volta lá. Bélgica, prosseguindo pela final da pista 197, chame a torre, frequência 11895. Mike Wolf, Mike. O senhor vai aguardar neste setor autorização para prosseguir Salvador. Mike Golf, Mike, hora certa 1901, tempo máximo de espera 60 segundos no setor. Controle, controle, controle, controle, controle. Terceiro 6327, este é o controle, contato radar, tudo sem restrições, câmbio. Tudo sem restrições, estou disponível 200, 630. Autorizado. Terminado 200, 6327. Se não possível, não é mais adiante, não. Autorizado da El. Quando da El, na frente, 6327. Mike Golf, Mike, os nossos agradecimentos, prossiga para Salvador, chame a torre na frequência de 11895 para instruções, até uma próxima oportunidade, Mike Golf, Mike. Boa. Oceano 6327, nível 200 confirmado, voe direto e Léo. Nível 200, voando direto e Léo, Oceano 6327, Léo. Chama Recife, a frequência é 12545. Boa. Controle, voa Azul 4118. Azul 4118 é o controle, está em contato radar, passo a 2010, inicie curva direita e voe direto a leste. Direita, eleva após 2000, sente. Sendo 6327, voe direto ao Cosme. Direto ao Cosme, vai ser 6327. Vocês deram uma outra posição para o Chanel, é 327. E o NET? E o NET? Melhorou agora? O Chanel 327 melhorou com a posição NET? Apenas que eu vi o NET. Ok, outra aeronave com controle. É o 418, seria possível para o de Watson ou Modibo? Acho que o Bravo Alto prossegue na aproximação e aguarde o trecho aberto. Azul 4118, solicitou que posição? Se possível, Modibo, a posição mais à frente. Ok, ciente, anotei. Positivo, capitão, mantenha a frequência do controle. Como é que é o Bravo, Salvador? Gente, voo direto, chame na final, ajuste 1003. Branco, prossiga para pouso, chame torre 118, 95 agora. Torre Salvador, 3115. Então 3155, o controle está em contato agora. Azul 4118. Vai direto para os óculos. Os óculos, muito obrigado. Helicóptero teu, Juliette Serra, o controle. Positivo, está autorizado para o seguinte, pode livrar na zona de controle. Ele compra o hotel de Lester. 4, 1, 1, 8, chame Recife, 1, 2, 8, 8. Nós vamos encerrar o serviço radar. Vou instruir o senhor a chamar ele ao Zencono 201, câmbio. Então, 3155, direto da Adna. Direto da Adna, está 3155. O senhor está bravo, está frequência livre, está bom. Chama 327, controle. Chama 327, controle. Ocean Air 327, na escuta do controle. Chama do Recife, frequência 1251 e alterna 13325. Tango no 017, contato radar, sua para o nível 360, autorizado, direto elétrico. Ok, direto elétrico, vou te mandar 900 para o nível 360. Esse é o Sérgio Leite Serra, mantém a consciência de 18, tem a frequência livre para a condenação, não há tráfego conhecido para informar. controle, ajuste agora 9013, desça para 5.000 pés e vou ir direto para o ILS. Roger's Mike, Papa Papa, Bravo Alpha, Taxi 17, 451390, on a pick-up departure for reservation. Papa, Bravo Alpha, ready Cancer, SKD Pulsa, climb no restriction, all right? Okay, yeah, pick departure, no restriction on the plane, Mike, Papa. Poder 97, estou com controle de Salvador. Xana Recife 288. Salvador, desça para 8.000, ajuste no 013. Anunciei a sua solicitação. Azul 698, desça para 2.000, autoridade ILS. Jeter, braço pra cima. Oi, Salvador, boa tarde, Papatão, Juliette, é Bravo, transfere. Papatão, Juliette, Tchelo, Bravo, contato, Roberto, Cidade Coral, Tugão, 100. Passetona, Perfil Coral, Juliette, é Bravo. Boa tarde, modelo 2230. Passagem 2230, se você quiser. Modelo 2230, decolou da 10, mantendo o arpó, limite inferior, 3 mil pés. Seria possível subirmos diretamente ao nível, senhor? 230, acima o código 5066, posição normal e está presente. Está livre a extensão ao nível 180 na fé da árvore. 180 sem restrições na árvore, passando 2230, chamando 5066. Sem contato radar. Aqui, papá, papá, Bravo Alpha, Jantec now receive center on frequency 125.45 or 126.85. Bom, 869, desce para 4000 pés, 6810, 13. A nave é para o Inácio. Sierra Vita 317, isso para 4000, resultado 1013. Mas é 87, seu leitor em 1895. Controle, passando 2230. Passando 2230. Possibilidade, senhor, por gentileza, após a posição A2, voamos direto conquista. Agora de coordenação já está oficial. Muito obrigado, passando 2230. Bravo, região de saída. Alfa 00. É muito isso, essa frequência seria outra frequência? 208. 208. É 20, 208, prosseguiu. Foi uma criança. Com 869, a porta CRZ-307, desce para 2510, na porta CRZ-306, reporte final, Renato. Controle, boa tarde, Xenébia 314, descolado na Cisco. Xenébia 314, contato radar, sai da Momo, subo 340. Momo 340. Saiu 2230, mantém a da saída e confirme como recebe o controle na 1198. Passagem do 2230, controle. Mantenha a saída, a árvore alerta e confirma como recebe o controle na 1198.